prosseguimento ao estudo do livro Mensagem de Jesus para o Sobrevivente. Exatamente na 18ª das 21 chaves bíblicas da volta triunfal do Cristo de Deus. A grande tribulação como nunca houve nem haverá jamais neste planeta. Meus amigos, meus irmãos, se há uma trindade do bem, Deus, Jesus, Paráclito, há também uma trindade do mal, Satanás, Anticristo, falso profeta. Para a grande tribulação, é o embate final entre as forças do bem e as forças do mal em todo o nosso planeta. A grande tribulação é esse período de angústia sem paralelo na história, em que somente os eleitos serão salvos pelo poder de Deus. Não eleitos por protecionismo, por predileção ou capricho do onipotente Criador do Universo, mas é como está no Apocalipse de Jesus, capítulo 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da tribulação que virá sobre o mundo inteiro. Exatamente como escreveu o profeta Jeremias no seu livro, no Velho Testamento da Bíblia, capítulo 30, versículo 7. Ah, é terrível aquele dia, não há outro semelhante. Sua duração será de um tempo. De um tempo, isto é, 3 anos e meio, na segunda metade da última semana da visão de Daniel. O anticristo ditará suas ordens e então veremos, primeiro, cruel da besta que saiu do mar. Apocalipse, capítulo 13, versículo 1. E no começo dos 3 anos e meio, quebrará o seu pacto com os judeus, a quem permitiu restabelecer o culto no templo, onde se apresentará para ser adorado como se fosse o próprio Deus, de acordo com aquela famosa profecia de São Paulo Apóstolo. Homem da iniquidade, filho da perdição, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus, a ponto de sentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Veremos ainda, segundo, a atividade furiosa de Satanás, que dá todo o seu poder à besta ou anticristo, num esforço desesperado por saber que lhe resta pouco tempo. Terceiro, ação conjunta de todos os demônios ou espíritos do mal contra os cristãos do novo mandamento. Quarto, ornamentos das taças dos anjos, como está no Apocalipse do Cristo, capítulo 16, com todos os flagelos ali profetizados. Então já entendemos o que diz o livro das profecias finais, o capítulo 7. Depois destas coisas, e uma grande multidão de todas as nações, e povos, e tribos, e línguas, de pé diante do trono e diante do Cordeiro de Deus, todos com vestes brancas e palmas nas suas mãos. Um dos anciãos, tomando a palavra, perguntou: esses que estão de vestes brancas, quem são eles e de onde vieram? Eu respondi: Senhor, tu sabes. Então ele me disse: sim, são estes os que vêm de uma grande tribulação, lavaram suas vestes e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. E avisa o profeta Malaquias, capítulo 4. Eis que vem o dia, diz o Senhor, que arderá como fornalha. Todos os soberbos, todos os que cometem perversidades arderão como palha. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem ramo, nem raiz. Mas para vós outros, e temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo dos vossos pés naquele dia, diz o Senhor. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha a ferir a terra com maldição. Mas vocês viram como é terrível essa grande tribulação? Vocês já imaginaram o que vai acontecer nesse mundo? Quanta gente condenada? É por isso que a LBV é franca, não tem papas na língua, diz a coisa como é, com a clareza meridiana. Todos vão ter que ser julgados. Todos vão ter que prestar contas. Então, para quê a gente se iludir? A impunidade é um logro. Ninguém fica impune. Quem tiver coisa para pagar, vai pagar. Isso não depende da justiça humana. Depende da justiça divina. Fazer um mal é um mau negócio. É de débil mental. Isso nós temos que dizer aos invejosos, intrigantes, egoístas, a todos os infelizes que não conhecem o Evangelho, muito menos Apocalipse, que é o Evangelho moderno. A maior desgraça humana é a ignorância da lei divina.